Eu informo que não recebo o sinal do Charlie. Cheque equipamento. Gente, Ouso 1244, plano IFR cancelado a Ouso 1235, desça para o nível de voo, desça para altitude de tráfego, reporte cruzando 3.500 pés, o quilo Serra Lima. Estabilizou o voo. Ouso 1184, complete sinal do procedimento LS Zulu da pista 28, chame a torre em 1-8, decimal 95. Então, chego já. Gol 1184, 1 milha para o 67, Machado travado, visual com a pista. 2, 8, 4, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Guarda. Qual foi o vento, por gentileza? Para o nível 065, na escuta do controle, reporte 206 em Salvador. Alfa, direto da BF, da 206. Para o Salvador, bom dia, boa na 621, informação até o... Voo 1621, acione identificação via chegada e pit, desça para o nível de voo 1900, informa ajuste 1017. 24 avistado, check trem, livre pouso, pista 28, vento 250 graus, 8 nós. Pouso autorizado 250 com 8, da baixada de avanço. Chanair 6250, acione identificação via chegada CARI, desça para o nível de voo 120, informa ajuste 1017. 17-120, chegada CARI. Prossiga Guardião 09. Decolou de Salvador, analisando o litoral, a intenção é seguir até o farol da Barra e de lá, ilha de Itaparica. Afirme, o Guardião 09 irá prosseguir na linha do litoral. Na linha do litoral, até o porto da Barra, do porto farol da Barra, que virá para Itaparica. Gente, mantém a linha do litoral, 500 pés, do Guardião 09, na escuta do controle. Na escuta permanente, 500 pés, linha do litoral, Guardião 09. Salvador 38-59 para o taxa com 159-159 a bordo, 4h30, alterna Guarulhos. Livre táxi até o ponto de espera da 10. Corrijo, até o ponto de espera da 28, via 71, Juliette, Alfa. No ponto de espera, chamador e pronto, 1895, ajuste no 017, na 3859. 71 no Juliette Alfa, no ponto de espera da 28, 1895, atua em 3859 com 1017 ainda, certo? Afirmo, 1097. 1072, 1059. Azul 2714, Coteja. 2714, autorizado, Barreiras, nível de voo 960, decolando pista 28, na saída Momo Vatapa, pós 2500, curva direita 5403-1208. Base Cláudio mantém para 2500-1208, controle correto. 2714, chama pronto, parte 3. Controlamento para o pushback, acionamento, 2714. 0, ajuste no 097. Confirme o gol no 648. Gostaria de fazer o X-Ray e na prova do... Alô, Salvador, bom dia, 1184, Libro de Alto. Voo 1184, mantém posição antes da Alfa, da passagem às duas da TAM, após ingresso a Alfa e chamantes da Juliette. Gente, vamos manter a posição na Delta, após ingresso da Alfa, vai chamante da Juliette, após passagem do, da aeronave da TAM. Voo 6311, portão 2 com a cauda para o táxi índio autorizado, chama para o táxi. Papapá Alfa Tango Tango, autorizado Mateus 045 até a proa de Valença, informo plano IFR cancelado ao Zuno 241, reporte visual com local de DGS. Para evoluções da principiante sobre Valença, reportará para o PGL e da pista 28, mantém proa até 2.500, 10, após curva à esquerda, no perfil de saída da EL, transição coral. Transponder 5407, controle 120, decimal 8. Autorizado Porto Seguro no nível 180, decolando a 28, mantém 2.500 após curva à esquerda, sai na da EL, transição coral, intercepta Golf 677. 5407 no transponder, controle de saída em 1208, o azul 2770. Correto, chama pronto, bate 3, 2770. Agora será pronto para o posicionamento, o azul 2770. Romeu, Alfa Juliette. Romeu, confirme o chamado para pouso. Ano 3. 2-0. Tamo 3, 2-0. Passando 2-3-0, tá 3-3-0-4. Voo no 184. Tamo 3-3-0-4, chame Recife em 1-2-8-8, alterna 1-3-5-3. 2-2-8-1-3-5-3-3-3-0-4. Está com 164, Galeão, 4 horas e 50. O 6311, aeronave da Gol agora ingressando no gate 4. Após autorizado o táxi via pátio 1, Juliette, Alfa, até o ponto de espera da 28. No ponto de espera, torre 1895, ajuste no 0973111, boa viagem. Confirmar se as viaturas já saíram da pista? Sim, Vacílio, está livre pista, autorizado a decolagem 28, vento 260 graus, 7 nós. Obrigado, 3859, autorizado a decolagem. Na 6250, desça para o nível de voo 060, ajuste no 097. 060, Sener 6250. Voo no 621, desça para 2000 pés, autorizado ILS Zulu da pista 28, reporte estabilizado. Para 2000, autorizado Zulu da 28, reportar estabilizado, voo no 621. 3859, decolou 46, mantenha pro outro 2500 pés e chame controle 120 decimal 8. 21208, usa 3859. Controle São 3859, bom dia. São 3859, contato radar na decolagem, mantenha proa até 2500 pés, após intercepta é saída Elefa 1, subindo para o 360. Gente, após Elefa 1, San 3859. Estou no 621, no completo final do procedimento LS Zulu, e chame a torre em 1-8-95. 3-5, 6-5. Sete, papapá, alfa, tango, tango, autorizado 3500 pés, ajustando 017. Desceu 3-0, gol, passeia descida. Gol 1-6-4-8, desça para 060, ajuste no 017. 060-017. Chanel 6350, desça para 3000 pés, ajuste no 017. 3000-017-6250. Solo Salvador, o azul 2770, pode estar pronto para puxa e acionamento, pode ser número 3, remoto número 4. Alfa Tango Tango tem a frequência livre, chame no regresso. Estará pronto para o táxi, azul 2770. Gol no 648, após o PRIM, autorizado proa do Serra Vitor 362, em seguida Serra Vitor 363, livre LS X-ray da pista 28. Gente, 22, 22, 22, 22. Ah, Romeu, Papau, Del Delta, bom dia, prossiga. Decolagem não, no 7? Confirma, Pátio, PLB? O Pátio da Bata, é isso? Gente, o Papau Hotel Delta, autorizado Salvador Guarulhos, nível 400. Decolagem da 1-7, curva à direita, no perfil de saída da El Leida Motiva. Transponder 5414, controle 120-8. Estou confirmando a peso no 90 até Taubaté. Gente, o papel está dando correto. O ajuste agora é 1-0-1-7. Para acionar o metáxi de colagem, chama a torre 1-1-8-9-5. Bom voo. Salvador, é o azul 2714. Prossiga. Poderia confirmar, a transição seria VATAP, porque o destino seria Barreiras, seria para o outro lado. Bom, no 648, desça para 4 mil pés. 4 mil pés, tá bom. Sancho, 2794. 2794, guardado. 2 repostos habilitados. 6250, sim, TNS, Zulu descendo para 2000 e formará estabilizado. Bom dia, Brasil. Sim, só um instante, o 9977, informação hotel. Solo 5-1, libere para sua esquerda, solo 1, 2-1, décima 1. Esquerda 1, 2-1, 1, 2-1. Solo 1, 2-1. Confirmo. Ok, então o senhor prefere voar após Momo a posição Cogbo e após segue conforme rota? Afirmo, Momo, Cogbo e direto destino. Sim, então permanece curva à direita na Momo, Cogbo após DCT. Vai ser curva à direita ou à esquerda? Direita. Ok, curva à direita. Fala aqui na 8-9, com aqui, informação, autorização para... O Rio 9891, número 2 para cópia, informação até o confere. Romeu, Alfa Juliette, Romeu, controle. Serviço radar terminado, não há tráfego para informar, frequência livre, para informação de voo e alerta, o centro Recife na frequência 1288, alteram 353. 1288, portão 7. Solo Salvador, o azul 2770, informa que está pronto para o táxi. Está com 3-1 no POP, autonomia de 3 horas e 50, alternando Vitória do Espírito Santo. Azul 2770. Azul 2770, do Ritax até o ponto esperando a 28, Kilo, Alfa até o ponto espera. No ponto espera, torre 1895, ajuste no 097. Prossegue o táxi Aquilo e Alfa, no ponto de espera chama a torre 11895 da carteira 28, o azul 2770. Tudo certo. 4-4, só confirmando, a radial da mão é 320, com curva pela direita, decolando a 28. E após Momo, não tem condições de prosseguir direto, devido ao possível tráfego chegando em Salvador e cruzamento. Então tem que voar ou após Momo, ou VATAP ou Cogbo. VATAP é radial 263 e Cogbo é radial 350. Pode escolher uma das duas e após decolar e solicitar o controle se é possível após Momo voar direto. Mas tem que escolher uma dessas duas. Realmente fica melhor a Cogbo após Momo para o senhor? É, nós já havíamos informado para a senhorita que estava nos atendendo que iriam fazer a Momo, Cogbo e após direto. A gente pode fazer Momo, Cogbo e solicitar o controle direto para a rede. Estou ciente. Nós estamos prontos para o pushback, autoriza? Afirmo, autorizado, chama táxi. Muito obrigado. Tráfico algum, 2-0-6. Paciente da Opel, autorização, barulho. Confirme. Voo 2065, na posição 10, autorização, barulho, posição 10. Bom dia, voo 2065, hotel, confere o número 4 para a cópia. Aviso 364. Tem condições. Ativo, se tu espera no Serra Vitor 364, aguardando a liberação. Pois é, pode fazer isso, né? 2 mil pés? 2 mil pés, autorizado. Obrigado. É 3-1-1, prossiga. Está mandando a prosa. Está livre curva à esquerda, no perfil da saída da EL. Livre da EL, 6-3-1-1. Federal 9977, copia. Autorizado Salvador Guarulhos, via Pêndulo 10 até Taubaté, nível 360. Decolagem da pista 28, mantém proa até 2.500 pés, após curva à esquerda no perfil de saída da Euleda Motiva. Transponder 5422, controle operão 120.8. Delta Lima Mike, acione identificação, isso aí mantém a nível de voo 120. Previsto espera na posição Uprim, devido à impraticabilidade da pista. Delta Lima Mike 1, Delta 120, vai preparar a espera aqui no Uprim. Delta Lima Mike. Xana 63, 1-1, controle. Prossiga. Torre questiona se tem condição de informar qual trecho da pista que houve a colisão com o Fábio. Eu tinha informado, foi na entrada da base aérea ali, mais ou menos na hotel, na Delta, foi indo bem na roteira. Bem copiado, graças. Na mesa. O azul 2714 para o táxi. Com 4.30 de autonomia, autorizando Palmas, PLB 67. Confirma a autonomia? 4.30. O Azul 2714, livre táxi até o ponto de espera da 10 via Kilo e Alfa até o ponto de espera da 28, corrigindo o ajuste no 097 no ponto de espera, chamador e pronto 1895, 2714 táxi via Kilo e Alfa. Poderia ter seu pai, tem um pessoal da Israel na Alfa. Afirmo. O gente já está em contato com eles, estão livrando aí, vai dar passagem para a sua aeronave, ok? Ok, tudo em alta. Passando 250 para nível 120, é um eco 50 para passar. Salvador, bom dia, tá falando o Delta Lima Mike. Bom dia, Delta Lima Mike é o número 4 para a cópia, aguarda. Delta Lima Mike, senhora, está ainda em aproximação para Salvador, só gostaria de uma informação. Não entendi, poderia repetir? Delta Lima Mike está em aproximação para Salvador, gostaria somente de ter informação, o Delta Lima Mike se pode parar na posição 3, no pátio 3, apenas para abastecimento e decolagem imediata após abastecimento. Ok, eu tenho que entrar em contato com a Infraero para saber isso. Se eu, manter a minha escuta daqui uns 2 minutinhos, eu dou a resposta, pode ser? Pelo amor de Deus. Pelo 6250, livrou na escuta. Poxa, 6250, parte 1 no portão 2. Aqui, parte 1 no 2. Paulo, azul 2, azul 9134. Federal 9977, parte 3, autorizado, chama táxi. Sim, jogou 2065, aguarda. Federal 9977, copiou? Autorizado, puxa, parte 3, chama táxi. Autorizado, chama táxi. Paulo, azul 9174. Número 5 para a cópia, 9134, aguarda. Cadena 1-0, obrigado. Rio 98111, copia? Autorizado, Salvador Fortaleza, nível 330, Pêndulo 19, Bangu, Abuco. Decolagem da 28, mantém pro até 2.500. Após curva direita, no perfil de saída Momo, transição Froti. Transponder 5495, controle 120.8, aguarda para o cotejamento Rio 98111. Delta Lima Mike na escuta? Afirma, Delta Lima Mike. Ok, a gente acabou de entrar em contato com a Infraero, a mesma não autorizou, ok? Você tem que prosseguir ou pro Pátio 4 ou pro Pátio 5 no próximo da pista 17. Gente, Delta Lima Mike. E o 981 no cotejo? Sonimbado, Fortaleza 330, decolando a pista 22 com a primeira curva direita após 2.500, Momo Fruti 54, 15 do transporte. Vai fazer Bangu a pouco e vai para Azul 19, Rio 981. Acelera na posição, aprende, é o primeiro mais. Estou no Pátio 3. Estamos pronto para buscar questionamento. Para o puxo, isso, para fazer, então, vamos. 28 no ano, passo 3, abaixo para o puxo. 70 a linha e decola, pista 28, 250 graus, 129. A linha decola, partida 28, azul 27, 70. Pousando 3, vai ser negado e foi passado posição 4 ou 5. Solicita da presença, se possível, cancelar e prosseguir para auxiliar na 325. Aguarde o instante, Delta Lima Mike. Uno 642, controle? Prossega. Ok, a pista acaba de ser liberada, 28, está livre prosseguir no procedimento ILS. XRA da pista 190, reporte passando, posição da pista 28, reporte passando 364. Amanhã passando 364. O Delta Lima Mike, a pista foi liberada, prossiga na chegada Ari, descendo até 4000, aguardando a autorização da pista 17. 4000 na Cari, Delta Lima Mike. 2065, solo. Autorizado início do push, copia? Copia. Para Guarulhos, nível 360, autorizado. Decolagem da 28, curva esquerda, subida da Eulê da Mótiva. Mantendo proa até 2500 pés após decolagem. Rota upper do Luna 0, Piraí, conforme. 5433, transponder, controle 120, decimal 8. Autorizado 9977, táxi de Aquilo, Alfa, ponto de espera, torre 198, desce lá 95, ajuste na 097. Aquilo, Alfa, ponto de espera, federal 99, 978 no 1, na fazer a nave da federal, liberar a retaguarda, está autorizado o início do puxão e pronto para o táxi. Táxi federal, aponta para o táxi, 989. Olimpo 03, informe que a fase de colagem manterá para outra 2500 pés, na taxa da repartida de cruzamento. Azul 2770. Gente, livre a curva esquerda. Acionou 5407. Autorizaria a Pro de Coral da presente? Autorizado Coral, porém restrito ao nível de voo 120. Autorizado Coral, restrito 120. Azul 2770. Canemia 3111. Faça nível de voo 170. Chame Recife. Frequência 3325, alterno 251. Você confirmava o 3211? Chamar Recife agora, posição, para o Oxenê 6311, chamar Recife na frequência 3325, alterna 1251. 3325. Dia. Comandor, o papai, o senhor se poderia voar direto com ótimo? Aguarde coordenação, papai, o Hotel Delta. Delta Lima Mike, desça para 2000, com o localizador da pista 28. Guardando autorização para cancelamento e pouso na 17. Transmissão 2000, vai reportar no localizador do 28, aguardando para pouso no auxiliar de alta limão. Controle, Salvador, está 3, 3896, bom dia, com a informação até o... 3896, autorizado chegada a Cari. Desça e mantenha nível 130 restrito. A Delta? Bom dia, contato radar na decolagem, suba nível 160, saída Momo. 160, subida Momo, mantém até 2.500 na proa? Está livre, inicia curva, conforme o perfil da carga. Sente. Estabilizado, né, pessoal, 64, igual. 648, complete final, ILS aqui, 21895. Segue o saque de Alfa até o ponto de espera, o ajuste no 017, quando pronto, o Rio 18, decimal 95. Felipe 03, eu sou ainda. 135 a bordo, 130 a bordo, 3 horas e 45 até no galeão. O 065 confirma, pode te ler as informações? Agora 130 a bordo, 3 horas e 45 até no galeão. 065, táxi via Pátio Juliette Alfa, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 07. Pátio Juliette Alfa, torre 295 na 28, vou 0.65. Olimpo 03, eu solo. Por gentileza, pode confirmar as intenções do voo local? Zona FR cancelada 08. Pela para altitude de tráfego, 1.500 pés, ajuste 1.017. Para livre prosseguir, base pela esquerda, final da 17, aguarde transferência para a torre. Gente, desce para 1.500, no 07, base pela esquerda da 107, o Delta Lima Mais. Eu poderia confirmar a pista USA é 35 ou 107? A pista USA é 28, só solicita 17 ou é 35? Solicita 35, se possível, Delta Lima Mike. Coordenar com a torre, só um instante. Obrigado. Pessoal, Delta Lima Mike, chame agora a torre e coordene diretamente a base para 35 ou 17. Delta Lima Mike vai chamar a torre 1895, Delta Lima Mike, boa. Boa. Para o táxi 981, com 3 horas de autonomia, alternando Teresina, até uma instrução. Tia 981, no táxi autorizado até a taxi Kilo. Vai embaixo até a Kilo, na 981. Salvador, Papa Romeu, Delta Lima Mike. Delta Lima Mike, intenção 35. Poderia confirmar o vento? Vento 260 graus, 109. Gente, Delta Lima Mike solicita 35. Gente, tem condições de fazer uma manobra agora, curvando à esquerda, ingressando na final curta da pista 35? Acima, Delta Lima Mike. Gente, faça a curva à esquerda agora e chama na curta da 35. Esquerda é para estar na curta da 35, Delta Lima Mike. Tá bom, obrigado. O número 14.07 libera... Tem quantas liberar na última? Liberar pelo motor para liberar na última. Sobre o modulado. O número 14 libra na última, Charlie, chama um 211. Libra na última, Charlie, 211, o número 14. 5. Azul 9134, após a aeronave da Rio, Lira era retaguarda no pátio 3, está autorizado o início do pushback, também pronto para o táxi. Após o Rio, vai iniciar o pushback azul 9134. Gol no 648, bom dia. Alfa Índia, posição 01. Alfa Índia, 01, agora 648. Mantenha a posição devido à aeronave pousando na pista 35. 96 desse mantém a 4.000 pés. Pela da restrições de altitude, ajuste 617. Gente, descendo direto a 4.107. Está 8, está 3, 8, 9, 6. Azul 2770, suba e mantenha nível de voo 180. 180, Azul 2770, pessoal. Sem querer atrapalhar, poder coordenar com o controle de Léo, suave direto a Raíra, possível? Confirme a posição solicitada. Raíra, Romeu, Alfa, Índia, Romeu, Alfa. Raíra, ciente, vai ser coordenada agora de tempo. Muito obrigado, vai tirar um pouquinho da frente. Entendi, alternativa Recife, não compreendi a autonomia, o 9134. Autonomia de 3 horas. Lima Mike, solo Zulu 1, parte 5. Delta Mike para o 104, campeão. 104, então livra à esquerda, na Oscar, frequência livre estacionária. A Oscar, frequência livre estacionária, Delta Mike. O Olimpo 03 ali, mantém pista 28. Autorizado direto, Raira, o 2770. Direto, Raira. Obrigado, tchau. Salvador, muito bom dia, Bono 184, sente informação ativa, autorização Recife. Bono 184, para Recife, nível 370 autorizado. Decolagem da 28, curva direita, perfil da subida Arão, após DCT Aracaju e conforme rota. 5447 transponder, controle 120.8, forma restrição, após decolagem, manter por até 2.500 pés. Autorizou Recife, conforme nível 370, decola 28, curva direita, saída Arão, depois direto Aracaju. Aciona 5447, controle 208, restrição, decolagem, mantenha reta de decolagem até 2.500. Correto, time para funcionamento, 184. Parei. Controle, bom dia, Sideral 9977. Sideral 9977, suba ao nível 360, saída da EL. Cancelada as restrições de altitude. Sael, liberado as restrições de altitude. Pode voar direto, Mótima? Autorizado direto, Leda, aguardando coordenação. Direto, Leda, o Sideral 9977. Tempo 03, decolagem autorizada, pista 28, o vento 250 graus, 08 nós. Autorizada decolagem, pista 28, está pronto, gol 2065, fazer. Sente gol 2065, após a rolagem do P3 da Força Aérea, autorizada, alinhar e manter pista 28. Após a Força Aérea, alinhar e manter 28, 2065. 9811, agora com o número 1, pronto. Repita a mensagem. Eu vi, atrás do gol, vamos lá, para o número 1, 98 no ano, mantém ao ponto de espera agora. Tá, sente Olympus 03 com firme intenções? Vai esperar na época, vai ser um duro aqui. Olympus 03, prossiga o táxi em frente e reporte na taxa ideal. Vai liberar aqui, ó. Meia, desça para 2000, ajuste na 097, reporte localizador. 2000, reportará no localizador, tá? 3896. Mantenha a posição aguardando a instrução. Se você é um pouco mais à frente para a área de regulamentar da, para decolagem da aeronave na, na cabeceira 28. Faça o porta-voz localizado e chame pronto para o táxi. Autorizado, chamar táxi, igual no 1-2-4. 2-2-8, mantenha a porta 2-5, igual no 2-0-6. Olympus 03, confirma intenções, vai manter a posição. Como Rádio 819, autorizada, alinhar e manter pista 2-2, preparando-se para a decolagem, fica autorizada. Voo 2065, decolado ao 019, chame o controle em 120.8. 208, controle, obrigado, bom dia, voo 2065. Xamion 40 autorizado, Marcelo 350, Amper Zulu 17, decola 28, primeira curva direita, saída Aron, direto Aracaju, controle 1208, aciona 5462. Tudo espera da pista 28. Sempre aguarde a liberação da pessoa. Correto, chama pro pushback. Chama. Pelo voo Gol 621, informação hotel para São Paulo, Congonhas, 360. No 621 é guarda-costas. 895. 895-3-896. Positivo, atualizado, vai manter o eixo até 2500, 9819. Pode, espera da 28, pronto, 9134. Então, o 9134 mantém o ponto de espera, aguarde. Vai manter. Olympus 03, torre. De acordo com operações, a operação que estão mantendo na Taxway Alpha deverá ocorrer até 5 minutos devido à reportagem de uma aeronave de um buraco na taxiway. Mantenha a posição, aguarde para o ingresso. Ok, 57 milhas, sudoeste de Salvador, serviço radar terminado, chame controle Ilhéus em 120.1. C3, Tamarina, interseção Kilo, o Gono 184. Área controle, prossiga. O Gono 184 reautorizado, via Juliette Alfa. Juliette Alfa, Gono 184. Através de Vera Cruz, para ingresso do corredor Vera Cruz. Pouso autorizado na pista 28, pista 38, 96. Electra, na Delta, dá passagem, após prossegue até o ponto de espera da 28. Observa o P3 hora, prazo da passagem, depois prossegue, igual no 184. Ok. Controle Salvador Rio 98 no 11, decolou, está matando o eixo. Vai cruzar agora na make a charge. Olimpo 03 autorizado, ingresso taxiway Alfa, mantendo a escuta, reporte pronto, ponto de espera, pista 28. Autorizado, ingresso Alfa, pista 28, espera pronto. Azul 27, 1-4, continua a extensão 60, chame o centro Recife na frequência 1288, alterna 1353. Obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, Azul 4207. Informação Índia, cruza 210 para 160. Azul 4207, bom dia. Autorizado a chegada IP, desça e mantenha 4.000 pés, ajuste 1097. Desce a 4.0017, 4207 na IP, obrigado. Tá 3896 no solo 24, libere a próxima esquerda, taxi Charlie, chame solo em 121.1. Libra Charlie, 21.1, tá 3896. Controle, o Rio 981, possibilidade de voar pro ti, tá presente? Oi, código inicialmente. Vamos, código, o Rio 98 com o Nono. Confirma a aeronave chamando o controle. O Charlie, Bravo, Mike, Juliette, mantenha a regra de voo visual, ajuste 1017, bombe através de Veracruz. Executado, Alaska 28, azul 9134. Charlie Bravo, Mike, Juliette, Salvador Control. Alinhar e manter pista 28. Alex, aí, Bravo, Mike, Juliette, Salvador Control. E fly direct to Salvador, VOR. Planete 1017. Azul 9134, decola 227, mantenha a proa até 2500 pés, aciona o transponder 5431. Aciona, 5431. Voz 2500, curva à direita. Segundo turno 9134, chama o controle no 20 decimal 8. 208. Frequência 135, correção 13325, altera 1251. 3325251, obrigado, bom dia. Azul 4207, desça para 2000, ajuste 1097, autorizado final e LS Zulu pistão 28, informe localizador. 2017, autorizado, informa autorizado, sua forma estabilizada no Zulu 4207. Controle Salvador, azul 9134. Avião 134, autorizado. Sair da Conde, suba nível 170. Confirme que tá livre curva à direita, agora? Tá livre curva à direita. Sair da Conde, no, azul 9134. Olimpo 03, vento 260 graus, 109, decolagem autorizada, pista 28. Autorizada decolagem. O 1184 após a rolagem do P3 da Força Aérea autorizada, alinhar e manter pista 28. Após a rolagem do P3, alinhar e manter 28, vão no 1184. Contra Salvador, se possível, 9134 com referência, vai direto com onde? É. 9134 com referência, vai direto com onde? No Ribeira Suíça, voo local, qual setor? Ciência autorizada, voo local no meu pé, só que é remetida na pista 17, controle no 20.8, torre 11895, informe que está sujeito ao tráfego. Na pasta, confirma POB 02? Chave controle 120.8, um bom voo, Olimpo 03. 208. E o 9891, chame centro Recife, 12545, alterna 12685. 12545, 12685, Rio 989. Controle Salvador. Bom dia, Olimpo 03. Prossiga. Colada pista 28, está cruzando 2000. Limpo 03, contato radar no decolagem, suba via saída da EL para o nível 170. Via da EL para o 170, Olimpo 03. 12, também 29. Ah, agora sim. Pista em uso, a pista é 28. 28. Ok, já saí. Dael Leda Motiva com curva à esquerda. 0 graus, 109, decolagem autorizada, pista 28. Decolagem autorizada, 28, agora 184. Romeu November Oscar Luiz, que autorizado acionamento, reporte pronto para o táxi. Autorizado, Bono 621, via Juliette, Alfa até o ponto de espera da 28. Quando lá chamou o número 8, decimal 95, que é negar uma 0, uma 7. Como é que está autorizado, via Juliette, 118, 95, na 28, Bono 621? Visual condition, 181017, report Aidin Veracruz. Controle Boa Gol 1184, decola na sua escuta. Gol 1184, contato radar decolagem, suba via saída Aron para o nível 370. Mandar uma reprova até 2500, aponta para o Aron, dá presente? Autorizado. Aron dá presente, obrigado. Gol 9621, ataque Sui Alfa, tem algumas viaturas que estão finalizando algum serviço ali, já estão livrando a da Sui. Tá, Romeu Tango Delta Mai, que acione identificação, confirme o nível que, qual nível está descendo. Gente, desço para o nível 120 no perfil da chegada Cari. Controle bom, passa bom. 094. Bom no 094, acione identificação dessa via chegada Cari para o nível 180 inicialmente. O azul 4207 estabilizado. Azul 4207, complexo final, chame torre 1895. 1895, obrigado, boa tarde, 4207. Controle 184, poderia provar a luta presente? Confirme a prova? Para... parou. Mantenha o perfil Gol 184. Mantenha. Alto no 29, cheque trem, pouso autorizado, pista 28. 4207, pouso autorizado. A 28, formar na trem. Obrigado.